Maestro DJ Valdo Alves. Maestro DJ Valdo Alves. Valdo Alves. Humildade, respeito e profissionalismo absoluto. Absoluto. Boa noite, família do Bairro Alto. É a domingueira que vai começando pra toda a galera. Bem-vindo ao Xodozão de Curuçá, 90 anos de tradição, a festa de Nazaré do Bairro Alto da Show, e o Vanguard vai começando, só na banda! While daylight is falling, take what's right. Em nome de empresas, bom preço de Curuçá, organização Naldo, Nevoli Telecom, rede de açougue Marcelo Alimentos. Take me higher than the moon. Wesley Tradição. Lava Jato do Irã. There's no future if I don't have you. Treme tudo Vanguard. When I say, trust me when I say it's alright, it's okay. Alô, Curuçá. Trust me when I say it's alright, it's okay. Vem pra festa, vem. It's down. Turn the lights down. Trust me when I say. Arthur na produção. Bora começar. Obrigado, motoqueiro fantasma, ele e toda a galera. A galera da grande família, que sempre faz o meme, irmão. O Rangel, obrigado, Rangel. É do Santos do Curuperé. Alô, Rangel, Rangel. Ele é a Sinara, que tá lá, Sinara. O Murel bola a segurança. Vencedor. Ele faz o vizinho, meu irmão. Segura, segura. E ele tá na área também. Naldo do Bom Preço. Raquel do Supermercado Bom Preço. Toda a família Bom Preço. Sempre crescendo. Uma guarda, uma guarda. Trust me when I say it's alright. Meu amigo Barão Design, valeu você. Jamaica Superware. Trust me. Toda a família. E o domingo vai começando. Vem pro show. Show. Maestro DJ Valdo Alves. Alô, Bairro Alto. Vem comigo, Arthur. O cenário envolvente. Sábado e domingo tem Vanguard em Fernandes Melo. Alô, Vizente. Agita, agita, agita. Do Vanguard. O meu parceiro Edinaldo tá aqui com a gente também, ele que é do setor. Tá na área aí, maninho. Tudo tranquilo. Bora começar, Edinaldo. Alô, galera do bairro. Matou, matou. Down. Creme Tudo Vanguard de Curuçá. Maninho, bora segurando. Fala, garotinho! Escurece tudo, produção, produção, produção. Joga fumaça pro maestro aí, produção! E o bora convidar quem tá pela externa. Aqui dentro tá uma loucura hoje, o domingo. Gente, cerveja 3x10, a festa toda. Direção Pirone. Faça como essa galera que tá aqui dentro. Pega o teu balde. Daqui a pouquinho tem família. O Rafa 3D já detonou. Tem um show completo do Vanguard hoje. É o domingo. Começando! Oh, sorry, just quickly. Prepara tudo, produção. Bora embrasar, Marina! Todo barato, viu? Os automotivos, galera aí do Acará, um abraço pra vocês, Nando Eletrizante. Alô, Torão, põe o negócio pra tremer agora. Naldo do Bom Preço. Sentadinho, curtindo o Vanguard, meu irmão. Edinaldo! Já já eu deixo aí com você, Mari! Bora começar! O Vanguard chegou! A paridade de destaque, tudo para! Chega no festão de Nazaré do bairro Alto! Você também. E o Guilherme da Carreta Sensação. Ele tá virando tudo por aqui, meu irmão. Bora aqui. Representa, vai, garoto. O xodozão de Curu. Sempre em nome de Wesley Tradição. Wesley, um abraço pra você, menino. Empresas Bom Preço de Curuçá, organização Naldo. Meu mano em Telecom. Ele de Açougue, Marcelo Alimentos. Lava Jato do Ilã. Alô, galera do Salão do China. Vem fazer o mezinho! hein? Primeiro round, segundo round. Vai ser os dois rounds com elas batendo no paredão. Se daí. Prepara aí! Chama! Te prepara, garotinho, garotinho! Ah, o que é isso? As novinhas do baile entrando em... Motoqueiro fantasma! É que entre elas tá rolando um atrito. E as meninas do bairro alto? Qual é que tem mais talento? Qual é que sabe mais? O Bronco e o Miguinho! Para o combate! Começando o combate! Oi, soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade. Soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade. Oi, soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade. Bora pro segundo round, daí. Vamos embora, vamos embora. Vai começar o combate. Vem pra festa, vai o alto, logo. Oi, soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade. Soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade. Soca, soca. Obrigado, Max, família Caça Fata na área. O Elinaldo, o supermercado Sumier. Ativa. Treme tudo, treme tudo. Vanguard. Bora, vai, mato, vem. Aí, para o parceiro, parceiro. Ah, o que é isso? As meninas do baile estão tudo em conflito. Alô, parceiro, Sapura, você que sempre vem. Tá rolando. Já voltou pro segundo round. Ó, um abraço pra você, maninho. Tem mais talento. E qual que tá mandando mais, Anaí? Chama! Vai começar o combate. E agora? Oi, soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade. E Arthur da produção, como é que tá pro show aí, tudo preparado? Soca, soca, toma, toma, bate. Deixa tudo, carrega tudo, viu, meu? Soca. Carreguem os touracascos. Vai começar o combate. O soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade. Soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade. Como é que vai ser o show, Arthur, hoje, hein? Toma, toma, bate. Tô sabendo que tá daquele jeito, meu irmão. Isso vai ser chocante. Taco Natan na produção, olha o Natan, o Robson, o Sapulha, o Hélio. Pancadão louco, toda a galera que tá na área. O popozão no chão, e o popozão no chão. Pra começar o bailão! Eu, parado no bailão, ela com o popozão no chão. Olha que tá nada, meu parceiro Hélio. Popozão, e essa patroa, Carol. Popozão no chão. Hélio da família Ninja. Popozão no chão. Eu, tá no setor, tá no quintal dele, meu mano. E o popozão no chão. E o popozão no chão. É todo mundo junto, velho. Joga isso aquela. Vem pro Vanguard! Vem que vem pro Flux. Quem deu as cartas é o papai. Deixa pra toma lá! Raquel tá no quintal dela hoje, meu mano. Tudo por conta dela. Deixa no pé pra ela ver qual é que é. Deixa no pé pra ela. Alô, parceiro Toro! Um abraço a toda a equipe nós, equipe Os Manos, equipe Elite, a equipe Caçafá, família GDM, os Sempre Loucos também, toda a galera! Ela ver qual é que... Alô, Yane! Alô, Robson também! Ela vê como é que faz. Robson tá moleque doido hoje, pode gravar ali! Fica bem na frente pra ficar legal! Ela produção, Nilo! Acelera um pouquinho, produção, vai! Acelera um pouquinho, vai! Acelera mais! Deixa eu convidar aqui da Panistela, gente! Cerveja 3x10! É uma loucura, o Vanguarda chegando mais uma vez! DJ Henrique de Ferraz comprou uma moto pra pegar várias delas. Henrique de Ferraz comprou uma moto pra pegar várias delas. No grau, grau, só não passa mal. No grau, nós pega uma bebeca. No grau, grau, pau no grau, nós pica uma bebeca. No grau, grau, só na passada. E a família Lidia! No grau, grau. Um abraço, motoqueiro fantasma, você. A galera que veio desde cedo curtir demais, hein, meu irmão? Tá todo mundo na frente aí. Na garupa, o Henrique passou bolado com o. Ele não, não, não, não. Na garupa, chamou no grau, cuidado. Joga a mão pra cima e faz o ver pra ficar bonitinho, meu irmão. Chamou no grau, cuidado, tio. Vamos arranjar você também, viu? Chamou no grau, cuidado. O Robson, o Sapu, no Hélio. A Yoni também. Pancada louco, Prime. Chamou no grau, cuidado, tio. Eu quero saber cadê o grito da mulher solteira aí, galera. Aí, galera. Ela tá solta. De tanto que ele prendeu. O Leonardo! O mulher fazendo a segurança também. Bora a segurança toda, galera, meu irmão. Tá procurando o cara. Obrigado vocês de coração, viu? Que deixa lá de boa pra dançar na pista. Joga o bracinho pra cima que não tem hora pra chegar em casa aí. Ela gosta. Joga o bracinho pra cima quem vai curtir o show do Vanguard agora, vai. Deu. Sai do chão, chão, chão, chão. Agora é tudo meu, seu coração não faz bum-bum. Agora ela tá bom, aqui é casa do Bora, né? O seu coração não faz tum-tum. E agora ela só bate com bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum. Agora ela só bate com bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum. Segura o bailão! Bum bum bum. Joga pro alto! Para o Desider! Foi até bom te encontrar. E ele canta pra ela o quê? Mas é a putaria que eu amo. Canta, barulho. Me diz se eu nunca me engano. Se tu quiser queimar um balão. Balão. É só me chamar no privado. Quem é o Vanguarda? Joga o bracinho pra cima e faz o mesmo. Foi até bom te encontrar. Mas é a putaria que eu amo. Segura na tampa aí, viu? Me diz se eu nunca me engano. Aqui tá tremendo tudo, garoto. É. Balão, balão. Olha quem tá sentadinho ali, gente, o Naldo do Bom Preço. É verdade. Naldo do Bom Preço. Cuidado, Naldo, só te falo isso. Bora, galera! Ela é do tipo que gosta muito de conversar. Mas não gosta de papapá. Com ela é assim, ó. Vai se despindo, deitando na minha cama, prontamente conversando. Ela tira minha roupa. Essa novinha, né? Essa menina mete muito gostoso. Dá pra ver que ela gosta do que faz. Novinha, safada e simpática. Deixa eu cantar. Canta comigo agora que eu quero ouvir, vai. Vai, a bola pro pai, vai novinha, vai, vai. Descendo. Ela veio novinha, né? Vai, a bola pro pai. Fala, novinha, fala pro Fabinho, fala. Meu nome é Jaqueline, já transo. Já o quê? Kelline. Descendo. Descendo, vai, a bola pro pai. Quero aí, vou te contar, mano. Descendo. Descendo. Cheiro de perfume bom. Ei, tu tá na gaiola. Cheiro de marala boa. Ei, tu tá na gaiola. Para. Aniversário do Natan hoje, viu, gente? Tá feliz da vida. Os amigos faturam. Da segunda parte, na verdade. Tá na gaiola. Segura a Sheila. Vem sentando e é bom. Vem novinha do Vanguard! E não para não novinha. Anda descendo a danadinha. E não para não novinha. Chá comigo, maninho. Loucura, loucura, loucura. Segura aqui, sábado e domingo. É em Viva de Esbelo, Vanguarda tá chegando. Hoje no baile da... Carrega tudo aí, Natan. Canhões! Daria pra essas meninas dançar. Daqui a pouquinho tem um show. Então, uma tunelada em fogos. Mais um lança que eu já tô com meu... Canta vocês, canta, vai. Hoje... Eu vou para na gaiola, fica de marola. Sinta pro Valdinho do jeitinho que ele gosta. Vai ficar chapado e vai voltar depois da... Toma, toma! Toma, toma, toma, toma, toma, só gostosa. Toma, toma, toma, toma, toma, só gostosa. Hoje eu vou para na gaiola, fica de marola. Sinta pro chevinho do jeitinho que ele gosta. Olha, mulher. Vai ficar chapado e vai voltar... Vai, novinha, toma, toma! Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, só gostosa. Toma, toma, toma, toma, toma, só gostosa. Toma, toma, toma. O Vanguard voltou no bairro alto. Toma, toma, tá mais bonito, tá mais moderno. O Vanguard evoluiu. Ritmo agressivo, 150 fluiu. Levando levadas que você nunca ouviu. Eu sou o Rio. Vocês! Vai brisa na vibe do Kevin Cres. No tabuzão que te faz mexer. Seja no Lins ou no PPG, pode começar a descer. Vai brisa na vibe do Kevin Cres. No tabuzão que te faz mexer. Seja no Lins ou no PPG, pode começar a descer. A veridosa vem jogando. Abre, fecha, fica. Fala família GDM! Brisa. Alô família Caçafá! A veridosa vem jogando. Abre. O sapura é toda a galera por aqui também representando. Sempre no vagabundo. Fim de semana é de lei. Obrigado, Toro, Sapura. Lucas, pressão! O Erinaldo! Gabi também, a Bruna, a equipe nossa da área, valeu! Trabalho de comunidade. Nossa, é Vanguard também. Já avisei pro Gabriel Cres. Pra soltar. É o bairro alto em festa, meu. Equipe nós. Equipe nós. Tem vale da gaiola. Toma, galera, que vem! Decreta no chão. Se envolveu com os cria certo, e a sua catucada. Se envolveu com os cria certo, e a sua catucada. Se envolveu com os cria certo. Alô, família Elite! E a sua catucada. Família Elite, a equipe responsa de Curuçá. Segura tudo, Hélio, hoje! Que tu tá no Vanguardia! MCG4! Se liga, se liga! Uma pegação, papai! Visão bate no teu peito, não vou mais. Eu sei que tudo nessa vida um dia passa, mas não vou deixar a vontade que eu tenho passar. Meu bem, dinheiro era um problema e hoje tem só de fumaça e só de raça que sabeja. E aquela mente, né? Mente milionária no corpo de um favelado. Tu gosta do nosso estilo e da visão que eu tenho. Te pego de jeito, mas não fica apaixonada. Sou romântico, sapá de alma. Quem sabe pode cantar, ó. Porque quando a vontade bater, vou voltar pra descer daquele jeito que tu gosta. Te pego de quatro, empina esse rabo, caralho. Gostosa, só não bota, bota. Quando a vontade bater, vou voltar pra descer daquele jeito que tu gosta. Te pego de quatro, empina esse rabo, caralho. Gostosa, só não bota, bota. Meu amigo Robson, Sapuro, Hélio. A família do Pancadão Longo Prime. Os sempre longos também. Um abraço do Valdão. E a galera do bairro alto, pode crer, pode crer. Eu sei. Tudo nessa vida um dia passa, mas não vou deixar a vontade que eu tenho passar. Meu bem, dinheiro era um problema e hoje tem só de fumaça e só de raça que sabe jogar. Mente milionária no corpo de um favelado. Tu gosta do nosso estilo e da visão que eu tenho. Te pego de jeito, mas não fica apaixonada. Sou romântico, safado e amanhã não vem. Se liga! Porque quando a vontade bater, vou botar pra descer daquele jeito que tu gosta. Te pego de quatro, empina esse rabo, caralho. Gostosa, só não bota, bota. Quando a vontade bater, vou botar pra descer. É mais um show pra família, o Vanguard chegou no bairro alto. Treme, treme. Treme tudo, Vanguard! Xodozão! O Xodozão de Curuçá! Vamos que vamos, família! É sempre um prazer imenso tocar pra esse povo maravilhoso. Que festão ontem, gente. A noite das dançantes. Galera, curtiu demais o Vanguard. E hoje, o domingo do Toca Tudo. Galera, já vem invadindo. Já vem chegando com o seu Paulo e com a sua comitiva. Fique à vontade. 90 anos de tradição. É a festa de Nazaré do Bairro Alto. Depois do Garota Verão Inesquecível da família Vanguard. Vamos agradecendo aí a galera da Prefeitura Municipal de Curuçá, o nosso prefeito Tarrafa e toda a galera que organizou aquela mega festa. E a família Vanguard invadiu. E hoje domingo, hoje domingo, é a vez do Bairro Alto. Começou o novo O Xodozão de Curuçá. Pega a visão que a gente noite vai começar! O Vanguardem chegou e mais uma travessão! Toda a família elite com a gente, valeu, meu irmão. É o motoqueiro fantasma. Quem tá solteiro canta bem alto. Disse que tá apaixonada, que quer ser minha namorada. Desculpa falar, mas tem outras querendo sentar. Já quero lá, fico bolada, quer que eu traga uma em casa pra poder fechar e apresentar pra família. Você todo bola segurança, do Muré, toda equipe aqui com a gente. Lá por cima, elas não entendem, compromisso prende. Bora matar! Bola aqui no pente. Hoje eu saio pra loirinha, manha, senta moreninha e minha mãe. O barão de Zé Ligando. Hoje eu saio pra loirinha, manha, senta moreninha. Alô, Rangel! Tem uma nora pra cada dia. Hoje eu saio pra loirinha, manha, senta moreninha. Ele é a Sinara! Minha mãe, tem uma nora pra cada dia. Bota na pressão! Bota na pressão, é o Vanguard de todo mundo. Santorini, treme tudo Vanguard de Curuçá. Bora começando lá, Cefão. Jurei pra todo mundo de bebê tava parando, mas fica difícil quando o DJ tá tocando. Tô ficando louco, como é que pode? Há mais de um mês que eu não vou. Sapulha, fala G3, tá rolando rock aqui perto do setor, chega aí, pô. Não vai dar, mano. Tô meio pra baixo aí. Deu um tempo de rock, tá ligado? Alô, meu sempre louco! Quando eu tento parar, alguém vem me chamar. Quando eu tento parar, alguém vem me chamar. É a cara do Batata Louca esse aqui, mano. Cheguei, pô. O Gabriel tá por ali. Obrigado, Gabrielzinho. Alô, Maurício! Jurei pra senhorita que ia parar de... Cadê o empresário, o saco farga dele? Quem chama você? Eu andava feliz, eu juro, não sabia. Descobri que eu tenho a síndrome... Toma na pressão! Pegou pressão! Pegou! Pega! Pegou! Pegou pressão! Pegou! Pega! É só ouvir o grave, o beat envolvente. Ela já joga a bunda, vai pra trás e vai pra frente. Faz cara de danada, é dança e não para. Fica bem louca... Toma, treme tudo! Pressão! Ela bate, bate... Um treme tudo no Pará! Ela bate, bate, bate, bate, bate, eu bem bondi. Pegou pressão, é novinha na favela. Pegou pressão, é novinha na favela. Pegou! Ela sobe, ela sobe, ela quica, ela senta. Pegou pressão, e a moçada vem batendo de montão. De puxa, vem fazer o mesmo. Falo fran, cabelo enrolado. Sorriso apaixonante, quase que eu caí no laço. No primeiro encontro era só inocência, falamos até namorar. Um de no outro, dois cretinos. Na cama eu te amo, na rua nem parece que você me dá. Alô, Fernandes Belo, sábado, domingo, Vanguarda chega. E Viseu, a festa da distribuidora, 11 amigos. Na rua nem parece que você me dá. É porque gostamos mais assim, e ligo tá e a domingueira no bairro alto. Alô, família DJ. Equipe nossa que vem, toda a família dos humanos. Os Cibilocos. GDM de Curuçá. Bora, Naldo. Naldo do Bom Preço. Segura. É, nós é bandido e nós não namora. Nós é bandido e nós não namora. Nós é bandido e nós não namora. Nós é bandido. Alô, matou, matou. Vai com Treme tudo, treme tudo, Vanguard. Motoqueiro fantasma, qual que o som no Meet pra mim? Eu também curto Vanguard, o treme tudo. Eu também, cara. O back de um metro, onde é que eu encontro? O back de um metro, onde... Pega a visão, Edinaldo! O back de um metro, onde... Tá no setor do cara, meu irmão. O Robson, o Sapura, também o Hélio. Um abraço, muito carinho. Um metro, onde... Toda a família do Punk é mão louco. Prime! Onde é que... Os Cipilogos também. O back de um metro, onde é que eu encontro? Fala aí, promoção! Onde é? Mais pólvora! Wesley Tradição, Devolim Telegó. Explode o bagulho. Rock doido, mano. Cerveja 3x10, gente, pega logo o teu pagode aqui com o Barão. Faz como e sempre loucos agora. Ai, droga. Sento no bico da Glock, rebola e tira o shot. E vem, vamos. Marcelo da Batida. Fala, meu vencedor. Vencedor! Marcelo, qual é o teu som, Marcelo? Eu sou o Vanguard. Tava sentindo falta de você aqui, meu irmão. O Marcelo da Patina chegou! Marcelo da Matinha e Vanguard. O Gabriel. Juntinhos sempre, meu irmão. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Treme tudo. É Vanguard. Toma, toma, toma. Toma na pressão. Toma, toma, toma, toma. Toma na pressão. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, ele tá bonito. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Não deu todo o Vanguard aqui, mano. Toma, toma, toma, toma, toma, toma. Mas a gente vai dando um show pra família do bairro alto. Rafa 3D, Famino. E o maestro aquecendo, bora produção! Bora pro giro que o Pará consagrou! Vai tremendo, vai! Vai tremendo, vai! Vai tremendo, vai! Vai tremendo, vai! É pra começar mais um show! Sempre loucos, uniformizados aqui com a gente. Tá bonito demais hoje, viu, Ju? Um abraço pra você, Ju, vencedor! Hoje eu vou parar, fica de... Vai citando, vai citando. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Seu Jorge, meu irmão, o dançarino do bairro alto. O seu Jorge ali na frente tá com uma iluminação que eu vou te contar, meu irmão. A barraca dele tá igual o cenário do Vanguard. Alô, seu Jorge, bora pra cima, irmão. Alô, galera de Curuçá. Por gentileza, tá bom, família? Bota na pressão, mano! O Edinaldo tá no setor dele hoje, pode crer, mano! O meu parceiro. parceiro Juneca chegando junto também. Abraço com carinho pra você, maninho. Alô, Rangel, você assinara toda a galera que tá com a gente. O nosso muito obrigado, viu, maninho? Sabe que você é vencedor. O Rangel do Curo Pere. Vencedor. Fala como é que tá, Rangel. Fala aí, fala. Tá meio grau, tá meio grau, tá meio grau. E o Vanguard vai doidando. Quando vê os cara doido. Caspiga, tem doida, doida. O show já tá meio grau, o show já tá meio grau, o show já tá... Grau. O quê? Grau. E hoje matar tá louco! Hoje eu vou pro rolê, ei, ei, ei, ei. Hoje eu vou beber, hoje eu vou ficar loucão. Hoje eu não quero voltar pra minha casa não. Hoje eu vou beber, hoje eu vou ficar loucão. Hoje eu não quero voltar pra minha casa não. Pra minha casa não, pra minha casa não. Hoje eu vou virar... Fala, matar piote! O Maurício, hein, gente? Bora, Maurício! Mais pólvora! Cheiro de pólvora ferve meu sangue. O Robinson também é sua primeira dama, Ione. Obrigado, Sapuri, é sua primeira dama. Toda a galera aqui do Pancadão! Tá no grau, hoje eu tô padrão, desce balde pra geral. O rock tá bom, bora endoidar. Essa é a tropa dos rock de puro. Simbora! No 14, no 18, que se for desse modinho. Aqui é muita pólvora e nós tá... Olha, o Bronca já falou que hoje é folga de biquíni, né? Aqui é muita pólvora e... Incendeiador! Luquinha Santos tá ligado, também Flavinho Bentes, que o som é pesado. Se liga o negão, tá no clima. E com essa equipe é pressão, enfim. Vai, vai! Incendeia! Incendeia! Incendeia. O Vanguarda chegou mais uma vez. Incendeia. Vai incendiando. Incendeia. Hoje ela foi cobrada. Ela foi cobrada. Arrastei ela pra cá depois de fora. Obrigado, Maísa Top. Tá na área também. Ela veio fazer o vizinho. Um abraço, Maísa. Um show da ação de Curuçá. Chegou pra detonar no bairro Alto. Toma tapa na cara, toma tapa na cara, toma tapa na cara, toma tapa na cara, toma tapa na cara, toma tapa na cara, toma tapa. É Vanguarda. Tapa na cara, toma tapa na cara. Ele tava de folga ontem. Na cara, mas hoje veio fazer o mesmo. Tapa na cara, toma tapa na cara. Toma tapa na cara. Toma tapa na cara. Toma tapa na cara. Toma, toma, toma, cara. Toma, toma, toma. É muita pressão. Cara, toma, toma, toma, cara. I've been fucking hoes and popping pillies, man. I feel just like a rock star. Você pela externa, te puxa pra cá que tá uma loucura, gente. Cerveja 3x10, a festa toda. Vem na promoção de luxo agora. Se loucos. Meu amigo Toro falou da pressão, Valda. E não te vou a negar. Estamos para humilhar. Mas vou correr, tem que respeitar, mano. Não te vou a negar. Estamos para humilhar. Estamos para humilhar. Chão de Curuçá! É pra co... Marcelo da Matinha e Vanguard. Ele tá lá no Marcelo, um abraço pra você com muito carinho. A gente abraça também todas as famílias aqui do Bairro Alto, gente. Equipe Nós. Equipe Nós do Bairro Alto, valeu, já tá no circuito por ali fazendo derrame de gelada. Alô, família GDM! Família GDM. Obrigado também. Do momento de cruzar. A galera do momento, valeu vocês. Obrigado também, os Sempre Loucos aqui com a gente, valeu mesmo. Equipe Sempre Loucos. Alô, Batata! Equipe Sempre Loucos. Todo mundo aqui com a gente, ó. Batata Louco, Ju, Kiko dos Fogos, Maurício e empresário Zaco da equipe Sempre Loucos. Obrigado, beijo de coração a todos vocês. O Kiko dos Fogos que veio hoje pra começar mais um show, maninho. Família Elite, alô, Hélio. Família Elite, a equipe responsa de cruzar. Bora beber então. É meia-noite, todos dormem. O quê? Ficamos só nós dois. O mundo é nosso, chega perto. Não deixe nada pra depois. Meus dedos tocam nos teus. Minha boca cola na tua. Naldo do Bom Preço, sentadinho, curtindo o Vanguarda, fazendo ver. Bora, Naldo! Se quiseres acordar todo mundo, pra saberem que esse é o nosso. Cadê, Raquel? Cadê ela, hein? Vou gritar pelos cantos. É o Guilherme. Que é só minha. E a minha vida inteira eu vou te... Eu e Sempre Loucos vão cantar comigo. Baby, eu adoro a tua maneira de amar. Treme tudo. Só procuro mil maneiras pra te agradar. Te beijar. Bandinho na produção. E me entregar. E aí, Natan? No, no. Guiomar, Wanda. A tua maneira de amar. A Klebe, a todos vocês aí, valeu mesmo. Procuro mil maneiras pra te agradar. Te beijar, te amar e me entregar. Vai girando! Treme tudo, Vanguard de Curuçá. Vai. Nunca, não quis, não vou, insisto. É o zap zap, né? Se deixe me. É o Kiko e o Batata conversando. E briga, discutir, finge. É o Edson Caçapá. Deixe me, deixe me. Leve aquele abraço pro William lá em Goiás, viu, meu irmão? Para mesmo. Bateu, levou. Eu avisei, não foi? Eu te avisei. Rinaldo, você, meu irmão. Cheio da laje, meu limão, caminhão, veneno, veneno, o terremoto. Cheio da laje, meu limão, caminhão, veneno, veneno, o terremoto. Tudo mais um. Dali, treme tudo. Novo xodó de Curuçá está aqui. Treme tudo Vanguard. Maestro DJ Valdo Alves. Maestro DJ Valdo Alves. Canta aí, mulher, vai! Na sala, no chão me deito. E a cabeça não para, solidão me anta. Vai cantando! Tá querendo brincar comigo. Só não vai chorar, viu, família? Rindo da minha cara. Fazendo de otário. E ela canta assim. Não vou, não vou aceitar suas insinuações. Me provocou. Em breve um pancadão louco na casa do Maurício. É a rave do Curió, vai ser uma loucura. Porque eu mereço um recomeço. Alô, Manelis, e você também. O direito de homem do Baratuna. É feliz. Amar e ser feliz. Vanguard. Vanguard. Vanguard. Te escolhi pra ser a minha vida, a noite mais bonita. E o Marcelo canta. Com cheiro de amor. Vamos, Marcelo da Batida. Um beijo bom, o toque mais suave. O homem é bom. Você tem a chave do meu coração. Vai cantando, vai pirando, vai. Não voltei. E o motoqueiro fantasma que veio também. Treme tudo, Vanguard de Curuçá. O treme tudo. Ei, amor, essa tua beleza gera like. Olha só, olha só. Só tomamos mais uma. Tu que dança me envolve. Te quero e você vai ser minha nenê. Fica só comigo. Só contigo eu vou ficar. E prometo te amar. Baby, vem, vem, vem. Pode me chamar de amor, oh my love. Pode me chamar de amor, meu amor. Pode me chamar de amor, mon amour. Pode me chamar de amor, é, meu amor. Vanguard chegou! Novo treme tudo Vanguard. Novo treme tudo Vanguard. A verdadeira relíquia das... Alô, bairro alto! Treme tudo Vanguard. Há mais de meio século com você. Alô, fazendo de plantão, cadê você? Pega o teu pacote de cerveja, pega a primeira dama e bora curtir! Eita, porroça! Alô, meu vaqueiro, gênio em batalha, mercadoria, porra de vaquejar. Primeiro. Eu sei que é difícil um vaqueiro se apaixonar. E eu me apaixonei. E o pai dela vem pedindo pra ela me deixar. O motivo eu já sei. 3, 2, 1. O campo é minha felicidade. O presidente Rangel do Santos, do Grupo Peré, tá na área. Assinada toda a galera aqui do lado esquerdo, meu irmão. Ela faz faculdade sempre. Pega a gatilha, vai, vai, vai. Como é que a família dela sei que não me aceita. Porque eu sou vaqueiro da zona rural. Não vou trocar o campo pela cidade. Não vou deixar minha face. E o bola segurança. Como é que a família dela sei que não me aceita. Porque eu sou vaqueiro da zona rural. Não vou trocar o campo pela cidade. Não vou deixar minha fazenda pra morar na capital. Naldo do Bom Preço. Casa de Carnes Marcelo Alimento. Eu sei que é difícil um vaqueiro se apaixonar. E eu me apaixonei. E o pai dela vem pedindo pra ela me deixar. Obrigado, Maísa Top, que veio também. Sim. Ela veio de Castanhal, meu irmão. É minha felicidade. Ela veio fazer um vizinho também. Mas só que ele não deixar. Tô sabendo que você é, Maísa. Vencedora. Ela faz faculdade. Bota a saudade do Vanguard, vai, vai. Como é que a família dela sei que não me aceita. Porque eu sou vaqueiro da zona. Canta, vai. Não vou trocar o campo pela cidade. Não vou deixar minha. Maísa Top. Pode crer. Como é que a família dela sei que não me aceita. Porque eu sou vaqueiro da zona rural. Não vou trocar o campo. Eita, Edson Caçafá. Vou deixar minha fazenda pra morar na casa. Toma fazenda. Eu acho que não, não dá pra segurar a dor de um coração Eu acho que não. Troquei tudo que eu amava pra lhe dar. Puxa ela, vai. Deixei meu cachorro de nome dourado, minha vida ligado que eu sempre amei. Deixei meu cavalo de nome trovão, minha espora, meu laço, meu velho de bom. Eu acho que não. Cidade não é ambiente pra vaqueiro, não. Eu acho que não. Agora deu sede. Se for pra viver desse jeito, eu não aceito, não. Saudade da fazenda é modão de viola. Eu paro e espora as amigas vaqueiras. Saudade da minha antiga viola. E do boi cigano que tá pai de modelos. Eu acho que não. Cidade não é ambiente pra vaqueiro, não. Eu acho que não. Se for pra viver desse jeito. A grande família do Vanguard. O som que bate forte. ST no grave, grave no ST. Eu acho que não. Cidade não é ambiente pra vaqueiro, não. Eu acho que não. Se for pra viver desse jeito, fazendo. Saudade da fazenda, é bandão de viola. Meu Paris fora. Falou com Dunho Sauri. Saudade da minha escravo do amor. Viola, e não vou cigano que papai me deu. Eu acho que não. Cidade não é ambiente pra roteiro, não. Eu acho que não. Se for pra viver desse jeito, eu não aceito, não. Eu acho que não. Cidade não é ambiente pra roteiro, não. Eu acho que não. Ivanildo! Tá no bom preço, meu irmão. Amanhã tem pancadão, pressão! Bora, Toro! É só oi, tchau. Amanhã tem pancadão, pressão. Oi, tchau. O todo pancadão na hora aqui do Bairro Alto, meu irmão. Aniversário do Pijão. Tchau, sem contato corporal. Bora, Força! Eita, Força! Céu estilizado. O Robin Senhone. O Sapulê, essa primeira dama do Pancadão Louco Prime. Opa! Joga meu batalho. Não quer dizer que eu vá voltar. Me superar não quer dizer que eu esqueci. Não confunda a minha educação, achando que eu quero voltar pra fazer. Se um dia a gente se bater na rua, for algum lugar nessa cidade, fique ciente que acabou o amor. Mas se você quiser, sobrou a amizade. Sem muita intimidade. É só o quê? É só oi, tchau. É só oi, tchau. Canta aí, Rangel, bora, garoto. É só oi, tchau. O presidente do Santos tá aqui com a gente. Oi, tchau. Bora, Rangel, abraço. Sem abraço e nem beijo. Esse é o comportamento de um ex-casal. É só oi, tchau. É o quê? É só oi, tchau. Sem abraço e nem beijo. Esse é o comportamento de um ex-casal. O Guru Barão Bezari. É só oi, tchau. É só oi, tchau. Sem abraço nem beijo, esse é o comportamento de um ex-casal. Sem contato corporal. Sempre em nome de empresas, bom preço de Curuçá. Rede de Açougue Marcelo Alimentos. Wesley Tradição. Nemorim Telecom, Vanguarda e chega. Maestro DJ Valdo Alves. Alô, Bairro Alto, Alto, Valdo Alves. Humildade. Respeito e profissionalismo absoluto. Absoluto. Bora cacetar um pouquinho! Alanzinho, simplesmente romântico. Quem mandou você roubar o brilho do sol e guardar dentro do olhar? Novinha primeira. A esse cabelo em forma de caracol. Que eu o Vandinho, ele é. O Edelson. De hoje em diante, os seus lábios de mel, só eu quem posso beijar. Aproveita pra dançar com ela, vai. O teu corpo é como um pedaço do céu, eu tô pronto pra voar. Tô te esperando já faz tempo, tipo assim, a vida inteira. Ou música pra dar sede. Eu já te amo. É a sequência, uma dose e um cedro, meu irmão. Não é brincadeira. É doido, doido. E quando meu olhar achou. Parabéns, Poliana. E valeu. Indiano do gerente Wanderson. E todos aqui comemorando hoje: o Kelton, o Jackson, a Hilda, a Dani, Oxi. Valeu! Quando você chegou, eu perdi o sentido. O teu sorriso quase que acabou comigo. Me acertou em cheio esse tal cupido. O amor nasceu em mim. Você e ela, vai. Me diz onde esse mundo tinha te escondido. Te procurei até que me achei perdido. Agora finalmente tudo faz sentido. Te encontrei até que enfim. Quando você chegou, eu perdi o sentido. Bora começar, Natan. Um pacote meu, dois teu. O meu, dois teu. E assim vai, tá bom? Na sequência. O amor nasceu em mim. Aproveita que a Sheila tá aí pra dirigir a moto. Quando tinha te escondido, te procurei até que me achei perdido. Ô, vanguarda! Agora finalmente tudo faz sentido. Te encontrei até que fim. Qualquer um em meu lugar, deixaria do jeito que tá. Você ficar carente. Família! Eu te uso e te devolvo. Do motoqueiro fantasma tá em peso com a gente hoje. Bora, garoto! Seria um jeito certo. Jailton Mototáxi. Não fosse um pouco mais esperto. Ele e o Fábio. Esse beat forte, onde tem que ser discreto. Enxergasse um sentimento. Ah, vai tocar hoje, é? Teoricamente tinha que ser. Canta aí, Kiko dos Fogos, e sempre louco se gosta do valor, né? Apenas um objetivo. Como é que faz, ei? Canta aí, bairro alto, pra mim agora. Quer ser algo mais. Quando o amante quer ser algo mais. Maestro DJ Valdo Alves. Como é que faz? Como é que faz? Quando o amante quer ser algo mais. Quando o amante quer ser algo mais. Representa Rangel. Mais do que um. A Sinara que veio também. Faz amor selvagem. Quero te ver acordar sem maquiagem. Cadê os caças raízes, hein? Faltou dinheiro aqui, cê tem aí amor. Amar é de... Alô, Jorge Dançarino. Não é vergonha, não. Aqui é parceria, isso que é relação. Ele é Dona Guilmar. Ela toma cachaça comigo, não reclama da roupa no chão. Se ela bebe, sou eu quem dirijo. Espero ela no salão. Agora pensa aí no casal. Você que trouxe a primeira dama hoje, canta! A gente não liga pro que o povo diz. Quem ama também briga também. A Maísa top, toda a galera que é Chanel. Cadê você, Maísa, hein? São Lampé. Joga o bracinho pra cima, faz o V pra ficar bonito, isso. Aqui não. Mata a saudade do Vanguard aí, Maísa. A gente não liga pro que o povo diz. Quem alô, Luan. Briga também, gente. Esse conhece, meu irmão. Sabe esses casal no tela que bloqueia e para de ser. Aqui não. Aqui não. Aqui é casal raiz. Amor, eu só quero o seu bem. Se for embora agora, vai ficar Vanguard. Amor. Alô, Fernandes Bela, sábado e domingo, Vanguard e Viseu. Bota a ideia de... Vai ser show. Alô, para pra ver o quanto a gente cresceu. E tudo que eu te dei de bom. Lembra da gente no seu quarto, no meu. Debaixo do seu rei. Quem sabe pode cantar, vai. Não vai saber o que fazer. Quando a bad bater e o silêncio. O Lavino, aquele, fala Lavino. Não vai saber o que beber. Ele já tá na área, meu. Se esse vinho não mata essa. Aumente pra mim, Lavino, qual é o teu sonho? Eu sou o Vanguard. Vai saber o que fazer. Então você é vencedor. E aquele, o que ela é? Vencedora. E minha voz. Não vai saber o que beber. Se esse vinho não mata essa sede. Sede que é de nós. Setembro, Vanguard no Festival do Camarão, na Vila Beira Mar. Alô, Maracanã! Que segura que o show da Zão tá chegando! olha, minha filha. Olha, é muito louco, não sei explicar. Olha, é um calor, uma loucura, acho que é paixão. Olha, você mexe com a minha imaginação. Pega suas coisas e vem morar comigo. Se você quiser, eu me caso contigo. Todo dia eu vou levar teu café da manhã na cama. Ô, cacetada violenta! Quando a noite chegar, Kiko dos Fogos, frente a frente. Tiro tua roupa como sobre. Me segura por aí, tô nem vendo. Beijo na boca, você fica louco pra mim. Acaba virado uma golada no Vanguard, assim, muita emoção. Quero ter você no magnífico, super dinâmico. Amor, a força do som. Um 14 e 15 de setembro, Garapé Sul. É a festa do Portuense, Porto Seguro. É o Círio também, de toda a vila. E o Vanguard chega pela primeira vez em Porto Seguro, em Garapé Sul. Manda 007. E o maestro Netuno. E tá mandando esse oi, porque não vê que eu tenho compromisso, meu status tá valendo. Bora beber, Toro, bora beber, garoto. Você quer pôr meu namoro em risco, já teve sua oportunidade. A parceiro Juneca vacilou, não vingou. Um abraço pra você, maninho. Agora tá pensando que é só dizer vem cá que eu vou. Família de Bete. Você quer ver eu trair meu bem, nanani nem vem. Igual ela, só uma, igual você tem sem. Cê quer ver eu trair meu bem, nanani nem vem. Igual ela, só uma, igual você. Cê quer ver eu trair meu bem, nanani. Uma delícia, primeira dama. Igual ela, só uma, igual você tem sem. Cê quer ver eu trair meu bem, nanani nem vem. Igual ela, só uma, igual você tem sem. Da 007. Se a saudade não doesse assim, nem tão grande fosse a solidão. Eita, sofrência para beber, Cipriano! Se eu pudesse gostar. Bora, gente, você que tá comprando cerveja, aí no bar, leve o seu balde, tá bom? Estão acabando tudo, cerveja, do meu balde, coração. A direção da festa pede pra você levar o seu balde, a sua bacia. Se eu pudesse não é. Ser como sou. A sua conservadeira. Aniversário da Poliana, hein, Poliana? Se como... Trouxe o bolo pra gente, trouxe? Não vai castelar esse bolo aí, por favor. Mas só sei sentir amor. Tô sabendo que a Dani fez um bolo de 3 metros pra ela, né, Dani? O Iranzinho tá ali. Mas não vou me entregar. E o Vanguard. Todos os meus sonhos são teus, mas comigo você sempre está. Mesmo quando eu penso em Deus, eu só sei te lembrar. Água da música, Kiko dos Fogos. Você precisa escolher. Canta pra ela, vai. Te amar ou poder te esquecer. Sei que o meu porque duas vezes você toma. Não fale mais do meu nome, não me telefone, por favor, não pergunte. Bora, bairro alto, alto. Se me esquece e some, se te ver de longe, tiro a cara. Maestro DJ não... Valdo Alves. Bora, Rangel. Vamos fazer assim. Não... Obrigado, Sinara, por ter vindo. A galera do Curupelé tá aqui do lado esquerdo. De te perdoar. Ao lado do coração. Eu tô falando mal de você, que você nunca soube fazer. Sem mil com quem quiser, eu apoio. Meu amigo chefinho, ele, Andarina. Obrigado, meu parceiro Lafino e a Kelly do Vanguard. Tô falando mal de você. Ficou bonito aqui do lado. Bora, igreja. Que você nunca soube fazer. Sem mil com quem quiser, eu aposto. gosta o quê, cara? Se ela bater o dedo, eu... Com certeza, né? Ela não vale um real, mas eu adoro. Ela é uma princesa que não usa coroa, ela usa boné. Tremitudo Vanguard. Não precisa de salto, ela para... Arthur na produção. Só de tênis no pé. Wanderson na gerência. Ela tem um brilho que brilha mais que... Olha o bolo, a segurança do lado direito! A vara, ela é tipo diamante. Tira a farda e bora beber, mano, bora! Tadinha só... Canta aí, Curuçá! Ela é toda, toda, toda perfeitinha. E o melhor é que ela... Toda, toda minha, né? Ela é toda, toda, toda perfeitinha. Dá o quê? E dá vontade de guardar numa caixinha. Ela é toda, toda, toda perfeitinha. O meu amigo Danone Lima. É toda, toda. Fala, Danone. Ela é toda, toda, toda perfeitinha. E dá vontade de guardar numa caixinha pra ninguém roubar. Deixa eu te falar uma coisa. Que bom, que bom. Que bom você apareceu. O universo favoreceu. Como é que tá Galvão do mercado? Fala aí. Lindo. O Vanguard, como é que tá? Tá, tá tudo lindo. É verdade, também acho, cara. Que paisagem, teu sorriso. Os teus braços fiz teu abrigo. Ele voltou. Ele voltou. O mundo conspirou, me apresentou você. Por isso eu tô aqui. Ô, bebê. Cantando minha bebê. Especialmente pra você. Eu tô chonado em você. Eu tô chonado em você. Você me ganhou, bebê. Vou beber. Vou beber. Então bebe, bebe. Eu tô chonado em você. Nossa, minha Nara já chegou juntinho. Eu tô chonado. Com ressaca ou sem ressaca? Fala pra mim. Você me... Fala, Linaldo. Oh, bebê. Oh, bebê. Oh, bebê. História de amor Vanguard. Sou louco pra ficar com você. Vanguard, o som feito para pessoas de extremo bom gosto. Sinto experiência. O que mais precisa? E o medo da dor. Chora não, viu? Chora, chora, não vou. E nem morrer de amor. Chora, chora, não vou. E nem morrer de amor. Do jeito que a família gosta. Não sei o que decidir. Tentar ou desistir. Enfrentar ou fugir. Entrar pra não sair. Duvidar de mim. Desejos eu senti. Ô, oh, sequência, pai d'égua. Abraça o teu amigo cachaceiro que tá do teu lado. Abraça a tua amiga cachaceira também, isso. Fala assim. É tudo nosso hoje. Todas eu passei. Bora afogar essa mágoa agora. Na matéria do amor. Canta aí, bairro alto. Prova de amor. Maestro DJ Valdo Alves. Prova de amor. Já é a quinta vez. Você liga assim do nada. Quem tá solteiro aí, hein, gente? E dorme em camas separadas. Você, desde que você, que recebeu a ligação dela, e ela falou, não quero mais nada. Primeira vez. E você, mulher, que recebeu a mensagem dele pelo WhatsApp dizendo, não dá mais certo. Beijando outra. Aí você vem pro Vanguard. Depois... E ele fica te cobrando, ela fica te cobrando, né? Olha aí. Então diz por... Por quê? Tá me ligando com essa voz de raiva. Se entre nós não existir. Fazer uma pergunta pra você, gente. Foi esse o fim que você escolheu. Solteiro trai ou não trai, hein? Para de dizer que eu te traí. Fala aí. Meu coração não te pertence mais. Solteiro não trai. Solteiro não trai. Para de dizer que eu te traí. Meu coração não te pertence. Vai bebendo, vai curtindo. Solteiro não trai. Mais uma. E algumas mentiras beijaram sua boca. Uma decepção atrás da outra. Eu entendo você. É o Rangel que dá valor na sequência. Cacetada violenta. O seu amor tem trauma do passado. passado. E aí, Lavino, como é que tá o coração por aí, hein? Deve tá rachado. Isso, garoto. Mas eu entendo você. O chefe da Lavino. O seu coração perdeu. Chega aí, pequeno mestre Fabinho. Assume o comando. Daqui a pouquinho o maestro volta. Tem o show completo do Vanguard, gente. Perdeu o chão, mas pendura uma plaquinha aí de atenção. Novo amor em construção. E tijolinho por reformar seu coração. E vai ter amor espalhado nas paredes, teto e chão. E tijolinho por reformar seu coração. E vai ter amor espalhado nas paredes, teto e chão. Porque eu gosto dessa música. Fala, Curuçá. Fala que você sente saudade. Treme tudo, Vanguard de Curuçá. Hoje nenhum homem conseguiu fazer você me esquecer. Tá que nem eu. Fala que até mudou. Naldo do Bom Preço. Naldo do Bom Preço. O sentimento foi na mala. Olha essa música aí que ele escreveu, mandou o cara gravar. Eita, música! Então a gente se reencontrou na... Onde, Naldo? Fala aí. Onde o Vanguard tocou a nossa linda canção de amor. Eu abri meu coração. Pra todos vocês do Bairro Alto. Pra você. Que curtem demais o Vanguard. Valeu mesmo! Foi no Vanguard que a gente se reencontrou. Tremendo. Começou a nossa história de... E agora? Agora eu quero ter você pela vida inteira. O Maurício, o Ju, Batata, o Kiko também. DJ Valdo Alves, tô... Os Sempre Loucos. Você voltou... Cadê o empresário, o saco? Cadê ele, mano? Toca aí, DJ Fabinho. A Yoni também, toma a galera por ali, ó. Vanguard eternizou o nosso amor. Vou fazer se depois o sonho se transformar em coisa séria. Seguro, gerente Vanderson. E além do meu corpo, meu corpo. Cadê o pequeno mestre Vamiro? Cadê ele? Fica louco por você. Ah, ele não quer, não. Aumentando ainda mais a tentação. Tá muito fácil assim desse jeito. Vou te contar, meu irmão. É que eu já sei como eu sou, do jeito que vou ficar. Já, já tem direito a tudo. Mergulhar de cabeça na emoção. O Naldo acostumou, agora pronto, né? Me entregando pra você, arriscando ainda mais o coração. Toma uma cerveja, canta bem alto que eu quero ouvir, vai! E eu não tenho medo. Mas o quê? Mas tenho da solidão. Tão difícil pra explicar. Problemas sem som. Obrigado, Yane. Tudo é no... Junto com a Yane. Tudo é paixão. E o seu moção, o Robson, que tá por aqui. Era o Robson. Bora beber, Robson, bora beber. E eu não tenho medo de amar. Mas tenho da solidão. Difícil pra explicar. Problemas sem solução. Tudo é loucura, tudo é paixão. São coisas do coração. Banda aí, me sente. Que coragem você tem de me ligar. Vanguard. Às 4 da manhã pra me falar de amor. Um feliz aniversário também pro Nicolau! Que você tomou. Fala, Nicolau, parabéns pra você, maninho, valeu! Quanta audácia você tem de imaginar que ouvir sua voz farei eu reconsiderar. O que você tomou? O que você tomou, hein? Diz que me ama quando... E aí, Manelis? Mas quando acorda, se esquece. Lá do Chegando direito por aqui, a Sara, o Xandão na Grêmio, a Renata, na das musas do cantinho, da Naya Sussu Criminosa. Diz que me encontra hoje. Sussu Criminosa ainda, ou Duke Gold, Sussu Duke Gold, né? Perdemos, não, tá certo. Você me usou e me deixou. Alô, Maio Aldo! Treme tudo, Vanguard! Fala o que ele é! O xodozão de Curuçá!